Oliveira do Hospital para saudar Nossa Senhora de Fátima, nossa querida e boa mãe, por nos ter protegido sempre ao longo da vida, por nos ter amparado, por fazer parte da nossa casa, da nossa família, do nosso coração e da nossa fé. E ao mesmo tempo vim aqui para estar convosco e para vos acompanhar neste momento festivo, por um lado, neste momento que a todos honra, por outro, para que, de facto, possa renascer no coração, na mente, na família, na comunidade que vós formais, novo alento, nova esperança, novo entusiasmo para viver a vida. Porque é essa a mensagem que Nossa Senhora de Fátima, em nome do Deus Altíssimo, nos traz. A mensagem da paz, a mensagem do encontro, a mensagem da fraternidade, a mensagem da esperança, a mensagem da solidariedade, da atenção aos outros, para que possamos viver uma vida feliz, como acreditamos que ela viveu a vida feliz. Até costumamos dizer, como a mulher de todos e de todas a mais feliz. Desejo-vos que esta noite, apesar das circunstâncias, seja também para vós uma noite feliz e seja o prenúncio de uma vida em paz e feliz, que estou seguro, ela é portadora desses sentimentos interiores que vos ajudarão, que nos ajudarão a todos nós a vivermos em paz e a sermos muito felizes, porque esse, afinal, é o desejo de Deus, que entregou o seu Filho à morte para nos salvar, e ela é precisamente a mensageira e a portadora, na atualidade deste dia para todos nós, dessa mensagem de felicidade e de salvação.